Pra Say Love, em nome de Damas Produções e Eventos. Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Mas quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos, me deixa tonto com seus olhos. Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não esse amor natural nasceu em mim. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher. Só você sabe como a gente faz, essa saudade é que me tira a paz. Se eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Mas quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos, me deixa tonto com seus olhos. Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei, esse amor natural nasceu em mim. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher. Só você sabe como a gente faz, essa saudade é que me tira a paz. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo és minha mulher. Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz.